Nunca me ajudou em nada, quer falar de quê, pô? É. Pega tua visão. Nós não paga pra vir, paga pra ti. Se tu LV, sabe quanto custa. Graças a Deus não falta o que comer. Tá pra acabar, então manda busca. É carro do ano, é nota de 100. Vários anos sem, nota pra gastar. Perguntando se a família tá bem. Se eles tão bem, então nós também dá. Muito jacaré no pano, dedeiro e pescoço brilhando. Lembro quem tá desde o começo, porque agora é fácil me chamar de mano. Lembro dos irmãos que se foram, deixaram saudade, eu não entendo essa vida. Coração batendo forte, mas quem foi que disse que não tem saída? Quero ver se vai pegar na pista. Abre a janela pra ver a vista. Parcela do nada e a vista. Tamo onde sempre tu quis tá. A vida vai além do teu Instagram. Meu mano, vou ficar rico esse ano. Troca de rima, viciando. Nem comecei, tô iniciando. Vivendo a vida que eu quero. Fazendo tudo que eu posso. Acelerei, saí do zero. Zero a ser pouco segundo. Chega em segundo, eu não posso. Papo reto, sincero. Nada deles, tudo nosso. Quero o mundo, sim, quero. XC40, acelero. Vida, vivência e negócio. Vem. Escrevendo mais que uma máquina. Correndo mais que uma McLaren. Sei quem disse pra mim, vai que dá. Jogador, tô de Ralph Lauren. Tô na frente, eles não vão pegar. Não adianta tu gritar pra que eu pare. Igual ninguém, então não me compare. L7, hip hop, high. Duvido que vai pegar. Duvido que eu vou esperar. Nem chega perto. Quem nasceu pra decolar, eles tentam decorar. Deus do verso, nós mirou na jugula. Pra ajudar ninguém, pra julgar tem vários certo. Bate de frente com o trem. Entra na frente que eu te arrependo. Duvido que vai pegar. Duvido que eu vou esperar. Nem chega perto. Quem nasceu pra decolar, eles tentam decorar. Deus do verso, nós mirou na jugula. Pra ajudar ninguém, pra julgar tem vários certo. Bate de frente com o trem. Entra na frente que eu te atropelo. The numero uno.